Seção 13. De Broquéis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Vicente. Canção da Formosura. De Cruz e Souza. Vinho de sol ideal, canta e cintila. Nos teus olhos, cintila e aos lábios desce. Desce a boca cheirosa e a empurpurece. Cintila e canta após dentre a pupila. Sobe cantando, a limpidez tranquila da tua alma estrelada e resplandece. Canta de novo e na doirada messe do teu amor se perpetua e trila. Canta e te alaga e se derrama e alaga. Num rio de ouro iriante se propaga na tua carne alabastrina e pura. Cintila e canta na canção das cores, na harmonia dos astros sonhadores, a canção imortal da formosura. Fim de Canção da Formosura.